Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Nós saudamos você que nos ouve pela rádio, pela internet. Rogamos que as bênçãos de Deus possam te alcançar rica e poderosamente. Coisa boa estarmos na presença do Eterno. Separarmos um tempo para cultuarmos ao Senhor, o Rei da Glória, aquele que é eternamente santo. Eu queria aqui pedir para você ficar de pé. E você vai orar preferencialmente por alguém que você não tem costume de orar. Vou orar pelo meu esposo, pastor. Misericórdia, não. Sai do seu lugar, por gentileza. Ore 2x2, 3x3, abençoe a pessoa aí que está próximo de você, mas preferencialmente não da sua própria família, da família da fé. Deus amado, a ti toda a honra e toda a glória. A nossa alma, o nosso espírito anseia pela tua verdade, pelo teu amor, pela tua presença. Como o salmista declarou, Senhor, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Eu te peço, Deus, que o Senhor eleve o coração dos teus filhos neste momento, a entender que no descansar, no esperar, está a nossa salvação. O salmista diz: clamei pelo Senhor, invoquei o nome do Senhor na angústia, e Ele, o Senhor, se inclinou para mim e me tirou de um tremendal, de um lamaçal, e firmou os meus pés na rocha. Então, Deus, eu quero te pedir que aqueles que estão frios na fé, abatidos, opressos, oprimidos, angustiados, perturbados, desalentados, que o Senhor estenda hoje a tua mão de graça, que o Senhor venha trazer, Jesus, a força do teu poder, a glória do teu nome, Senhor, para que cada um saiba que o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que se compadece das nossas dores. O Senhor é o Deus que sofreu como nós sofremos, porque o Senhor se fez homem, exceto pelo pecado. E por isso nós podemos ter livre acesso a ti, porque o Senhor morreu na cruz. Mas não é um acesso comum, é com intrepidez, porque o véu foi rasgado, porque podemos então, através de Cristo, adentrar na tua presença e nos deleitar do teu amor e do teu poder. É a tua palavra que declara, Senhor, que o teu amor lança fora todo medo. E eu quero te pedir, Jesus, que o medo do amanhã, que a ansiedade pelo desconhecido possa dar lugar à convicção da esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. A tua presença é doce, a tua presença revigora a alma. Manifeste o teu Espírito, Senhor, sobre nós. Revele a tua bondade sobre nós. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Porque este culto é para Ti. Nós não queremos assistir para um culto de uma maneira passiva. Nós queremos ser proativos na entrega da nossa adoração, no reconhecimento de quem é o Senhor, numa gratidão que não apenas professe um cântico de adoração, mas uma gratidão que nos leve a ações de graças, uma gratidão que nos leve a colocar os nossos dons e serviços a serviço do Teu reino, em favor do próximo. Nós somos Teus, Senhor. Estamos aqui para Te apresentar um culto racional. Nós estamos aqui, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Pai, para desnudar o nosso coração e dizer: Deus, acrescente o que tem que ser acrescido. Arranque, Senhor, o que tem que ser arrancado. Tenha liberdade, Senhor, sobre esta igreja, sobre o Teu povo que chama pelo Teu nome. Venha, Senhor, com o Teu reino. Venha, Senhor, com a Tua glória. Venha, Senhor, com o Teu poder. A Tua palavra diz que o Teu Espírito é o Espírito da verdade e nos conduzirá a toda a verdade. Então, Deus, sonde os nossos corações. Vê se há em nós caminhos tortuosos. Vê se há em nós motivações equivocadas. Vê se há em nós, Papai, ensinamentos que não são do Senhor, mas são doutrinas de homens. Não, Deus. Arranque de nós um espírito de religiosidade e nos leve a um espírito de adoração, de intimidade, de entrega, de renúncia, de entregar todo o nosso ser e te buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, para dizer que santo é o Senhor Jesus. A Tua palavra diz, Pai, que Daniel, ele foi arrancado do seu seio, da sua terra, da sua nação. Trocaram o nome dele, tentaram mudar a sua identidade, mas a Tua palavra diz que ele decidiu resolutamente, firmemente, diz a Tua palavra, não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com as iguarias deste mundo. Ele não quis fazer parte daquele banquete, porque ele sabia que havia um banquete melhor do que o banquete de um rei, porque existe um rei que está acima de todos os reinos, que é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele homem comia verduras e legumes, a despeito de poder comer a comida de um rei. E ele se tornou um sábio naquela terra. Ele se tornou 10 vezes mais sábio que todos os sábios daquela terra. Porque santidade produz sabedoria. Porque o pecado nos embrutece. Porque o pecado nos deixa míopes, cegos, surdos, insensíveis. Grande é o Teu nome, Senhor. Ensina-nos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Permeia, Senhor, os nossos corações. Você pode entregar o seu coração mais ao Senhor nesta noite. Talvez você seja uma pessoa que tem brigado muito com a sua esposa. Talvez você é uma mulher que tem gritado muito com seu marido. Talvez você tenha sido um filho desobediente que tem desonrado o seu pai. Talvez você está sendo um estudante preguiçoso. Eu quero convidar a você, como um ato de adoração, a dizer assim: Deus, eu quero entregar isso na tua presença, para que o Senhor arranque a minha preguiça e me dê compromisso, para que o Senhor arranque a minha falta de domínio próprio e me dê domínio próprio, para que o Senhor tire a minha impaciência e produza em mim longânimo, longanimidade, para que o Senhor tire a minha ira e me dê mansidão, para que o Senhor arranque de mim as minhas lepras do orgulho e me coloque com vestes de humildade. O que você está disposto a apresentar ao Rei? Daniel renunciou e foi tremendamente abençoado por Deus. Daniel não compactuou com as leis quando se colocava uma lei acima do teu reino, tentava se colocar. Ele continuava orando 3 dias de joelhos. Ele não se prostrou diante daquilo que ia contra a tua palavra. E por isso o rei foi impelido a lançá-lo numa cova, a cova dos leões. Mas diz o Senhor, diz a palavra de Deus, que Deus mandou um anjo lá e sustentou aquele homem. O que sustenta a sua vida, a minha vida, meu querido, é estar na presença do Senhor. Muitos têm sucumbido na tristeza, muitos têm sido vencidos pela bebida, muitos têm sido enganados pela prostituição, pela pornografia, porque se alimentam um pouco de Deus. Porque se alimentam um pouco da presença do Eterno. Mas eu te convido hoje a você se colocar na presença dele e estar disposto a dar mais um passo no arrependimento, na consagração, na adoração. É teu Espírito, Senhor, que nos leva à santidade. É teu Espírito, Senhor, que nos leva a dizer só o Senhor é Deus. É teu Espírito, Senhor, que produz o fruto. É teu Espírito, Senhor, que nos dá o carisma e o poder. E é a tua palavra que nos limpa. É tua palavra que nos direciona. É teu Espírito que faz com que sejamos mais intrépidos. É a tua palavra que nos dá a constância de permanecermos fiéis a despeito das circunstâncias. Eu quero te abençoar. Eu quero te pedir, Pai, um mover especial do teu Espírito sobre nós nesta noite. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente o reverendo Pereira. Que saiamos daqui hoje mais fervorosos, mais tementes e sobretudo te amando mais, Senhor. Venha o teu reino, venha a tua justiça, venha a tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém, igreja? Posso ver um glória a Deus aí, igreja? Quem está sentindo a presença de Deus aqui? E ainda que não sentisse, o Senhor está aqui de toda forma. Deus é bom demais. Glórias aos dados, sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Queria que a igreja ficasse de pé. Amém. Depois dessas palavras abençoadas do pastor Helder, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que que você veio fazer aqui hoje à noite? Quem que você veio ver? Que essa é a motivação que vai balizar todo o nosso culto racional. Você veio para louvar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Essa é a tua motivação quando você saiu de casa? Porque eu tenho certeza que Deus vai usar o reverendo como ele sempre usa, porque é um homem de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor recebe. Você lembra que a palavra de Deus fala da viúva? Da viúva, da mulher com fluxo de sangue. Ela sempre foi motivada por transformação de vida. Ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria transformada, inclusive curada. Ela sabia que seria diferente esse encontro. E a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente saiba qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu querido, eu não sei como é que foi teu louvor da última vez. Eu nem sei como é que foi o meu. Sabe por quê? Porque eu não me lembro. Agora eu garanto que esse louvor de hoje vai ser diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é uma fonte inesgotável e Ele dá uma unção nova no louvor. Mas Deus quer corações quebrantados que o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas dentro da igreja não recebem e vê o irmão do lado recebendo porque não invocam. E essa tem que ser a nossa motivação, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele está aqui. E eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou louvar Deus como eu nunca louvei na minha vida. Eu vou louvar de uma maneira diferente, de uma maneira especial, com muito mais garra, como aquela mulher com fluxo de sangue. Eu quero tocar em Jesus hoje. Amém? Aqui tem uma igreja que quer tocar, porque Ele está aqui e Ele quer ser tocado. Tu que estás assentado sobre os querubins, Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Você quer invocar? Essa é a hora. Estás assentado sobre os querubins, oh, tu que estás entronizado em meio aos serafins, oh, tu que estás aclamado por anjos, vem deste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem, vem, Senhor, vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar, enche, enche, Senhor, enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, estás entronizado sobre os louvores do teu povo, teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche, Senhor. Enche a minha vida, Senhor. Vem, vem, vem neste lugar. Vem, vem, Senhor. Enche este lugar. Enche este lugar, enche a minha vida, Senhor. Vem, vem, vem neste lugar. Vem, Senhor, vem neste lugar. Enche com teu poder, enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor, a igreja vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Encha a minha vida, Senhor, mais uma vez a igreja. Enche este lugar, ah, enche este lugar, enche este lugar, enche, Senhor, enche a minha vida. Enche este lugar, ah, enche este lugar, enche com tua glória, com teu poder. Enche este lugar, enche, Senhor, enche a minha vida. Enche, Senhor, enche este lugar, enche com teu anjo. Enche com teu poder. Enche este lugar. Enche, Senhor. Enche este lugar. Ah, enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Ah, enche este lugar, ah, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor. Aplauda o Senhor, só Ele é digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Nós somos o povo de Deus, o povo que marcha, o povo que persiste, o povo que caminha em direção às promessas do Senhor. Nós somos o povo escolhido por Deus. Eu não sei o que o inimigo tem plantado na tua mente, falada aos teus ouvidos, mas você é precioso para o Senhor. Hoje à tarde, quando eu orava, o Senhor me mostrava corações muito entristecidos nesse lugar. Mas Ele dizia: eu sou o mesmo Deus. Eu tenho poder para curar. Eu tenho poder para salvar. Eu tenho poder para transformar todas as coisas. Nada pode te separar do amor de Deus. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a não olhar quem está de lado. Continuar nesse momento de adoração, nós vamos louvar, dizendo: nós clamamos, nós louvamos, nós dançamos como Israel, como povo de Deus. Porque você é povo de Deus, amém? Glórias a ti, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Santo de Israel, louvado seja o teu nome, Jesus. Neste lugar, aleluia. Força de Sião, escudo da nação. Ele é água no deserto, Pai da vida, do perdão. Glórias a ti, Jesus. Como Israel, louve, louve, louve, como Israel. Glórias a ti, Jesus. Alegre-se na presença de Jesus. Alegre-se. aleluia. Deus de Israel, estás presente em nós, força de Sião, escudo da nação, ele é água do deserto, pai da vida e do pecado. Glórias a ti, é a chave da vitória. Cante a Jesus, se clamar de coração, erga as tuas mãos assim, então clame, clame, clame como Israel, clame, clame, clame como Israel, louve, louve, louve como Israel, louve, louve, louve como Israel, dance, dance, dance como Israel, dance, dance, dance como Israel, conquiste, conquiste, conquiste como Israel, conquiste, conquiste, conquiste como Israel, conquiste. Israel, clame, clame, clame como Israel, louve, louve, louve como Israel, louve, louve, louve como Israel, dance, dance, dance como Israel, dance, dance, dance como Israel, conquiste, conquiste, conquiste como Israel, conquiste, conquiste, conquiste como Israel. Estamos apresentando Culto Brasil com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues. Glórias a ti, Jesus. Coloca a mão no teu coração nessa hora. Você vai repetir comigo assim: há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. E há poder no nome de Jesus. Glórias a ti, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. pode ficar oculta aos olhos do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Diante dele, para deixar que o Senhor te use, para deixar que o Senhor te use e use a tua vida nessa terra. Cadeias quebrar, aleluia, Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Não esqueça dessa palavra, amados. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Venha, Deus, quebrar medos, dissipar o espírito de culpa que ronda muitos corações, em que muitos declaram e dizem: como eu pude fazer isso? Quantos estão ancorados no passado por ações equivocadas, por desejos pecaminosos. Mas a tua palavra declara e nos assegura que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O Senhor então tem o poder de quebrar o espírito de acusação. O Senhor é o Deus que tem o poder de mostrar o teu grande amor por nós. Isso nos liberta, isso nos cura. Eu quero te pedir então, Deus, que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, aqueles que adentraram neste recinto e aqueles que nos ouvem pela internet e pela rádio, seja inundado, Senhor, de uma esperança que não confunde. Porque não há esperança colocada em homens que são falhos, mas é colocado naquele que tem todo o poder para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Eu quero abençoar a tua vida, meu amado. Receba o toque do Senhor. Receba o consolo do Espírito. Receba uma alegria que não é produzido por fatores externos, como a bebida ou as drogas, mas como uma marca do Espírito. Arai que churici. Venha, Senhor. Venha sobre nós. O Senhor é o Deus que fala a nossa razão. O Senhor é o Deus que fala aos nossos sentimentos. O Senhor é o Deus que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e por isso declaramos Abba, Pai. Oh Deus, derrama da Tua graça e da Tua glória, Senhor, sobre os Teus filhos. Nós abençoamos o reverendo Pereira que vai ministrar a Tua Palavra. Que nós continuemos, Papai, de um coração aberto e sedento, desejoso de ouvir de Ti, de aprender contigo, que é manso e humilde de coração. E aqueles que se achegam a Ti jamais voltarão de mãos vazias, que o Senhor se revele e se manifeste a cada um de nós. Eu te peço em Cristo Jesus, a igreja diz, amém. Senhor, pode sentar, meus amados. Quero convidar aqui o reverendo Pereira, José Pereira, um amigo nosso, um homem de Deus que tem dedicado toda a sua vida ao Evangelho do Senhor. Ele tem mais tempo de pregador do que eu tenho de vida, gente. Então a gente se sente muito honrado, reverendo Pereira, por o senhor estar aqui conosco. Foi meu professor, esteve comigo no batismo. Seu filho é um grande amigo nosso. Nós temos um carinho muito grande pelo reverendo Pereira, por este homem tão fervoroso e fiel à palavra de Deus. E que o Senhor seja um instrumento para continuar falando aos nossos corações por meio da palavra de Deus. Queria justificar a ausência da minha esposa. Está em casa com uma gripe alérgica muito forte. A minha mãe também queria vir hoje à noite, tem 91 anos, mas com medo do frio... já com a idade avançada, espero que ela possa vir aqui em outra oportunidade. Eu quero expressar o meu afeto, o meu carinho, o meu amor por essa igreja. Eu dizia antes a algumas irmãs e irmãos que estavam ali, que eu me alegro em vir aqui só pelo ambiente, pelas árvores. Não é? Mas quando eu fico entre os irmãos... Eu queria agradecer a Deus por essa equipe de louvor. Tem alguns músicos, não é? Um cearense músico tocando para Jesus é um milagre, viu? É um milagre, vou te contar. Porque essa turma gosta de um forró, gosta de um mexe-mexe. Peço perdão, reverendo, esqueci. Eu me emocionei com o reverendo aqui. As crianças podem ir para o culto infantil, os jovens, os adolescentes também. Me perdoe. Eu me emocionei, gente, eu me emocionei. Só tem 10 anos que eu estou fazendo isso e eu me emocionei, entendeu? Me perdoe, reverendo. Eu fico muito motivado e alegre que sempre eu sou convidado para vir ao púlpito junto com as crianças. Então isso me dá uma motivação maior. Mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versos de 5... até o verso 11. Epístola do apóstolo Paulo, capítulo Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versos de 5 até o verso 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: o exemplo de Cristo na humilhação. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos juntos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mais uma vez. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus, só o Senhor sabe o quanto nós dependemos do céu, dependemos do Pai, dependemos do Filho, dependemos do Espírito Santo, dependemos da Tua Palavra, dependemos uns dos outros como igreja e como nós dependemos, Senhor, da Tua unção, da Tua misericórdia, da Tua luz, da Tua sabedoria. Agracia-nos nesta noite. Edifica-nos mais e mais para a honra e glória do Senhor. Eu queria agradecer a Deus pela mensagem cantada que nós já ouvimos. Eu estou com a minha mãe já em casa, vai para o segundo mês. E eu me recordo sempre que o meu pai se converteu em 1946. Eu estava num culto, numa casa. É uma terra que eu quero visitar. Espero que Deus me dê essa oportunidade. Parambu fica quase divisa com o Piauí. Geralmente o pessoal que visita é quando vai de avião, o avião da pane cai lá, ele aproveita e faz uma visita. Porque não tem muita motivação para ir àquela cidade, porque é fim de linha, é divisa com o Piauí. Mas a minha terra foi lá que eu me criei e foi lá que eu conheci o Evangelho. O meu pai tinha já alguns anos de idade, eu tinha 6 anos de idade. O homem pregou, fez um apelo, meu pai foi à frente e eu não sabia para onde meu pai ia, eu fui com ele. E quando eu cheguei lá, eu vi que a coisa era um pouco diferente. O meu pai faleceu agora em 2005, com 85 anos, mas um cristão que amava apaixonadamente a Cristo Jesus. Essa Bíblia que está aqui já está saltando algumas páginas, mas foi uma Bíblia que deixou meu pai. Os meus irmãos, muito caridosos, muito misericordiosos, ele morreu numa noite e eu cheguei lá no outro dia, ele já tinha dividido tudo que era do meu pai, só sobrou a Bíblia. De graças a Deus que ficou a Bíblia e essa é a Bíblia que continua me norteando. Mas eu queria dizer a você que esse texto está falando de Jesus Cristo. Esse texto está dizendo de que Deus ama o mundo. Isto é, Deus ama as nações. Deus ama você, Deus ama-me. E eu queria que você saísse daqui com essa convicção de que Deus te criou, que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário e o Espírito Santo tem constrangido a você a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós pertencemos a Deus porque Ele nos criou. E a minha convicção com 74 anos é maior, é mais forte, é mais insistente essa convicção de que Deus me criou. Deus criou você. Ninguém aqui escolheu ser homem ou ser mulher. Isso é um desígnio de Deus, é um projeto de Deus. O Salmo 139 vai dizer de que Deus nos viu ainda a uma posição ainda informe. Não havia visão, não havia mãos, não havia rosto, não havia vida, não havia coração, não havia sangue circulando, mas Deus estava lá, diz o Salmo 139. E diz a Bíblia que nessa visão de Deus, Ele projetando, criando cada um de nós ainda no ventre materno. Diz a Bíblia, termina dizendo que os nossos dias estão contados diante de Deus. A sua vida está na agenda de Deus. E se você crê em Jesus Cristo, sabe que essa agenda é uma agenda que não se pode revogar. Quando Deus coloca o seu nome lá na agenda dele, é para valer. É para valer. João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos criou, mas a Bíblia diz que no projeto da salvação, quem assume a responsabilidade de anular o nosso pecado, de perdoar as nossas iniquidades, essa é uma missão de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade bendita, toma a decisão de salvar o mundo, é Jesus que toma a responsabilidade de se encarnar, de vir ao nosso encontro e projetar esse projeto tremendo da salvação. Eu queria dizer a você rapidamente de que a salvação é um projeto exclusivo de Deus. Só Deus pode produzir, realizar e executar a salvação nas nossas vidas. E coube isso a Cristo Jesus. O texto está dizendo que Jesus é Deus. É Deus da mesma essência do Pai. É Deus da mesma essência do Espírito. Mas aí diz a Bíblia que ele se esvaziou. E aqui você tem o quadro do Jesus humano. Aqueles que admitem que Jesus veio, nasceu de Maria, nasceu em Belém, Nazaré, viveu em Cafarnaum, morreu em Jerusalém, mas ele não era plenamente humano. E a Bíblia está dizendo que ele, como Deus, ele se fez humano, ele se encarna. O Evangelho de Deus passa pela encarnação de seu Filho Jesus Cristo. E o evangelho que não se encarna é falso. Não tem outro grupo religioso, não tem outro grupo filosófico que tenha uma história que diga que Deus se fez homem. Abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder e tornou-se um semelhante a nós. Vocês conhecem que Cristo não nasceu por casualidade numa manjedoura. Ele se fez pobre, ele se fez servo, ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós. Cada dia eu me convenço mais que nós precisamos revitalizar a nossa fé em Cristo Jesus. Eu sei que há muitos que têm opções religiosas diferentes, mas eu queria dizer a você que quem veio do céu foi Jesus. Quem se encarnou foi Jesus. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus. Foi ele que ressuscitou, ele foi para o céu e ele vai vir. Então a igreja não tem outro fundamento senão esse, como diz a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo se esvaziou e ele abre mão da sua glória, majestade, e ele se torna um semelhante a nós. Eu acho fantástico quando Jesus está ensinando aos seus discípulos e ele vai dizer o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém. Ninguém desse planeta é capaz de conhecer a Deus, tornar-se um seguidor de Deus, sem a revelação, sem o testemunho, sem a encarnação, sem a morte e sem a ressurreição de Cristo Jesus. E ele vai dizer: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu queria, minha irmã e meu irmão, que essa igreja saísse daqui com essa convicção de que a nossa salvação, que a nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus, está fundamentada nesta revelação. Ninguém entra no céu de gaiato, ninguém entra no céu porque ele resolveu fazer isto por iniciativa própria. A Bíblia está dizendo que Deus mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo se fez homem. Ele se fez pecado, se fez maldição. Ele morre na cruz por nós. Ele ressuscita, foi para o céu. E é ele que se revela a cada um de nós e nos leva a confessar de que Deus é o nosso Pai. É Jesus que vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É possível, meu irmão, que você já conhece isso, você já sabe disso, e eu tenho convicção disso, mas eu estou pregando para mim mesmo, eu estou pregando para você que é crente e ainda não descobriu o valor desse tesouro. A Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, amou você. Eu quero dizer a você que o investimento de Deus é muito grande. É forte, é pleno, é radical, é total. E nós precisamos realmente celebrar isto, valorizar isso, cantar isso. Deus não estava brincando quando mandou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele estava levando muito a sério a sua vida, a minha vida. Deus nos criou e Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. E a Bíblia está dizendo que você precisa realmente considerar que você está nesse planeta, mas um dia você será chamado e você vai ter que viajar para um outro planeta e para uma outra vida. A Bíblia fala de vida física, de vida espiritual e de vida eterna. Você não pode brincar com essa realidade. Estou acompanhando com muita tristeza, mas com muita motivação, uma família que está sendo grandemente perseguida e há muito ódio na família, a guerra, etc. Mas a situação da família é mais ou menos o seguinte: um membro da família se revoltou e ele disse que ouviu o diabo ordená-lo, que ele deveria matar a mãe e matar um irmão. O irmão já morreu. E a mãe está viajando. Ela vai para um estado, vai para outro. E o filho perseguindo, querendo matar, porque o diabo mandou matar. Vocês já observaram? Nunca se matou tanta criança quanto nos nossos dias. Nunca se executou tantas mulheres como nos nossos dias. Em Brasília, eu vi uma estatística outro dia que se mata 60 pessoas por semana. Por semana. 60 pessoas. Dá não sei quantas mil pessoas. Isso é uma estatística. Quantas pessoas no Brasil são executadas? Diz que o Brasil é campeão. Perdeu o campeonato de futebol, mas está ganhando esse campeonato da execução, do sangue derramado, do ódio. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que amou a você, que amou a mim, ele não está brincando não, é um negócio sério. Deus quer te guardar, te proteger. Deus quer que você se torne um cidadão e uma cidadã do reino de Deus. E o texto está dizendo que Jesus se esvaziou, se fez pobre, se fez servo, se fez pecado, se fez maldição por nós. O apóstolo Paulo está dizendo que a cruz de Cristo era a minha cruz, a sua cruz, a nossa cruz. E Jesus tomou sobre si. Ele se esvaziou. O verso 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A minha mensagem de hoje à noite é de que o Deus em Cristo Jesus se encarna, ele vem ao nosso encontro e ele pagou o seu débito da salvação. Ele cancelou todos os seus pecados passados, presentes e futuros. Você sabe o que é que o apóstolo João diz? Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando você reconhece que Jesus Cristo veio do céu e morreu por você na cruz do Calvário, está dizendo de que você não entrará em juízo. E se no juízo final aparecer uma placa lá com o seu nome, com pecados da infância, pecado da juventude, e pecado que você já cometeu, ou pecado que você pensou em cometer, diz a Bíblia que aparecerá um outro letreiro grande. Mas Jesus Cristo já pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Não há salvação que não passe por Jesus Cristo. Não há salvação que não passe pela cruz do Calvário. Não há salvação que não passe pelo sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O seu passaporte de entrada no céu é carimbado com o sangue de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha mãe queria vir aqui hoje à noite, 91 anos. Ela disse, meu filho, eu não vou, mas eu vou orar por você. E eu creio que Deus vai te usar hoje à noite. 91 anos, cabecinha branca, beleza na vida. Tem uma pensãozinha pequena, pegou a pensãozinha que o meu pai deixou, a missão dela é viajar. Tem viajado esse Brasil inteiro. Recebeu alguma proposta de casamento? Não, não quero, que eu prometi a meu marido que eu não botava outro homem nessa cama. Então, mamãe tem um compromisso com meu pai que já foi, não quer nem saber. O que ela quer é viver, mas ela quer pregar o evangelho. Estamos numa campanha agora de oração por todos os nossos descendentes, pelos meus primos, sobrinhos, e queremos fazer uma viagem para percorrer, porque nós queremos que todos os nossos descendentes creiam que Jesus Cristo veio do céu para a salvação e se torne cidadãos e cidadãs do reino de Deus. O Jesus Cristo homem se fez pobre, se fez servo, se fez pecado, se fez maldição, ele morre na cruz do Calvário. Mas a Bíblia está dizendo também que ele ressuscitou, ele foi para o céu. E olha o que é que o texto está dizendo agora, e eu queria agora falar do Jesus Cristo. Olha o verso 9, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, diz, porque também Deus o exaltou sobremaneira. Jesus que desceu, que se fez homem, que se fez pecado por nós, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Todos juntos. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. De novo. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso a igreja, à luz da palavra de Deus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Nem mais e nem menos. Não tem outro nome. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Helder Rodrigues. Vou voltamos a apresentar Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues. Mas eu queria, nessa segunda parte do Cristo exaltado, o Cristo diante de Deus, ao lado de Deus, aguardando você e aguardando a mim. João capítulo 14 afirma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Minha irmã e meu irmão, nós estaremos onde Cristo estiver. Todos juntos? Nós estaremos onde Cristo estiver. Deus mandou Jesus, ele se humilhou, ele se fez homem, ele se fez pecado, morreu na cruz, ele ressuscitou, diz a Bíblia, foi para o céu e foi preparar lugar para mim e para você. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Fantástico isso. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele desceu ao Hades. Numa linguagem mais simples, diz que ele foi ao inferno. E diz a Bíblia, o apóstolo Pedro diz isso, que ele visitou os espíritos que estavam em prisão. Alguns acham que Jesus Cristo foi lá pregar o evangelho para outros. Mas aqueles que entendem a Bíblia sabem que Jesus não foi lá pregar o evangelho. Ele foi lá dizer: vocês viveram como se eu não existisse. Vocês não tomaram conhecimento do meu nome. Vocês não tomaram conhecimento do meu reino. Vocês não tomaram conhecimento da salvação que eu realizei na cruz do Calvário. Agora, eu morri, ressuscitei e eu sou Deus no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus está dizendo àqueles espíritos em prisão: eu tenho a chave da vida e a chave da morte. Quando eu fecho, ninguém abre. E quando eu abro, ninguém fecha. Esse texto está dizendo que Jesus é o Jesus de Nazaré, é o Jesus carpinteiro. Mas esse texto está dizendo também que Jesus é Deus, ressuscitou. E o tanto o Deus Pai como o Deus Filho e Espírito Santo entregaram a ele um reino. E você está sendo orientado, chamado, vocacionado e desafiado a pertencer a este reino. Nós estaremos onde Cristo estiver. Outro dia eu conversava com meu filho Bruno, que é presbítero, amigo aqui do pastor, e ele me falava da sua experiência cristã. Disse: Bruno, eu estou com 74 anos, já que há 4 anos que ele quer me jubilar. Eu digo: não vem que não tem, não quero jubilar. Eu disse: olha, quando eu estiver no caixão, vocês põem lá, jubilado. Enquanto não, eu quero continuar pregando. Porque eu descobri que Jesus Cristo é o meu Salvador. Que ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, já levou o meu Pai. E eu disse que a mamãe está com 91 anos e a turma achando que ela vai. De mamãe: não vai não, nós precisamos de você. Nós carecemos das suas orações. E alguns irmãos mais jovens: não, e mamãe tem 2 pensões, ainda dá para ficar um pouquinho conosco aqui. Ai, cada um tem uma motivação diferente. Mas o fato que eu estou pregando aqui hoje à noite, mas a minha mãe colocou a mão na minha cabeça: vá, meu filho, você vai ser uma bênção. Fale em nome de Jesus. Diz a Bíblia que Deus o exaltou acima de todo nome. Não há outro nome nesse planeta que possa se comparar ao nome de Cristo Jesus. Nós estaremos onde Cristo estiver. Eu queria desafiar você hoje à noite, você que já crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Você que não tomou essa decisão, você sabe que um dia você será chamado. Um dia você vai deixar este planeta e você vai partir. Eu li no jornal aqui em Brasília, anos atrás, de um médico lá, creio que era do Santa Lúcia, ou de um outro hospital próximo ali. E o médico estava com câncer, estava ameaçado de morte. Mas ele estava desesperadamente aflito, confuso, ele não queria morrer. E ele escreveu um bilhete: se eu morrer, não quero cerimônia religiosa. Se eu morrer, não espere nem pela minha mãe. Me enterrem imediatamente. Eu estou dizendo uma história que saiu no Jornal de Brasília. Tem gente assim, não sabe de onde vem, não sabe onde está, e quando é chamado fica no desespero, porque não pensou, porque não refletiu. Ele não aprendeu que Jesus veio do céu e veio para encontrar com você, veio para te abençoar, veio para perdoar seus pecados, veio para você ser uma família abençoada e santificada. Ele veio porque ele quer que você saiba que você deixa desse planeta, você vai para um outro planeta melhor. O apóstolo Paulo dizia isso: estou dividido com vontade de ficar e com vontade de partir. E se partir, diz o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor, porque estarei com Cristo Jesus. Quando você adoece, quando você sabe que vai morrer, e você sabe que Jesus Cristo já perdoou seus pecados, que Ele espera você, você será recebido por Cristo Jesus. E Ele está dizendo: eu vou para o Pai preparar o lugar, e quando eu preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Como cearense, eu tenho um antagonismo à morte. Eu acho a morte um negócio feio, eu não gosto. Eu gosto da vida, gosto de gente, gosto de pregar, gosto de cantar. Mas eu sei que um dia eu vou chegar lá. Mas a Bíblia está dizendo: eu vou preparar lugar para você. E eu vou te esperar. E sou eu que vou te receber lá na casa do Pai. Você precisa saber de três coisas básicas. Deixando esse mundo, você pergunta: para onde eu vou? E José responde: você vai para a casa do Pai. Em que lugar eu vou ficar? Você vai ficar na casa do Pai. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Mas tem duas alternativas. Quem tem Jesus, vai para o Pai, será recebido por Cristo Jesus. Aquele que não entendeu que Jesus veio, que morreu por você na cruz do Calvário, diz a Bíblia que vai para o inferno e passar uma eternidade com o diabo e seus anjos. Eu não quero que nenhum dos meus filhos, eu não quero que nenhum membro da minha família vá passar a eternidade com o diabo e seus anjos. O que o diabo tem feito entre nós, no Brasil e no mundo, matando crianças, matando mulheres, matando... isso é uma coisa terrível, tremenda. O que o diabo está fazendo aqui já é uma coisa difícil. Imagine se você for morar com ele por toda a eternidade. A Bíblia diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que Jesus vai voltar? Vai voltar. Que os sinais estão aí? Estão aí. Mas a Bíblia está dizendo que nós estaremos onde Cristo estiver. nós seremos recebidos por Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Não há um lugar nesse universo que não esteja debaixo do reinado, do poder de Cristo Jesus. Isso é o que diz a palavra de Deus. Eu vou pedir ao pastor e aos presbíteros que venham aqui à frente, porque eu vou orar por essa família que o filho está querendo matar a mãe e matar o irmão. Ele não matou o irmão, mas o irmão morreu antes dele matar. Se você quer orar por você, se você quer agradecer a Deus, que Deus já te escolheu, que Deus já tem o seu nome no livro da vida, você pertence, eu gostei que agora, você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você que tem Jesus, saiba que o galardão disso é a eternidade que te espera. É uma eternidade na presença de Deus em Cristo Jesus. Eu quero estar aqui diante do altar, orando por essa família. Se você tem alguém que você quer orar, quer interceder por ele, vem em nome de Jesus, em nome do seu vizinho, por uma questão de segurança, por uma questão de querer renovar seu compromisso, vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus te criou, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e o Espírito Santo de Deus quer te convencer que você deve tomar essa decisão agora. Se você quer passar uma eternidade com Deus, você precisa começar com Ele aqui, agora. Tome sua decisão em nome de Cristo Jesus. Eu pedi ao pastor Helder que venha fazer essa oração. Eu também quero estar diante do altar. Em nome dos meus filhos, em nome dos meus parentes. Os meus filhos estão todos na igreja, graças a Deus. Mas eu tenho muitos parentes que estão ainda distantes. A tua palavra diz, Deus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Nós colocamos esta família, Senhor, que o reverendo Pereira comentou. Apresentamos os amados que aqui estão à frente, parentes, amigos, vizinhos, que cada pessoa agora, Senhor, que está sendo colocada em oração, possa ser salvaguardada do mal, das ciladas, da peste, de toda a retaliação, de tudo aquilo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, a tua palavra diz que o diabo veio para enganar as nações. Mas o Senhor veio para libertar as nações. O Senhor veio para curar nações. O Senhor veio para salvar e trazer redenção àqueles que invocaram o teu nome. Então, Deus, nós te pedimos a todos que aqui se encontram, aqueles que nos ouvem pela rádio, que recebam, Senhor, a tua graça, a tua bondade, o teu amor. Nós sabemos, Deus, que quando o Senhor atua, quando o Senhor dá uma voz de comando, a água para, o céu para, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E nós queremos te pedir, clamar, interceder em favor de todos aqueles que aqui se encontram, de todos os pedidos aqui feitos. Pedimos a misericórdia, a tua bondade, o teu amor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor vá à frente. O Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é o Deus da guerra, que peleja as nossas pelejas. E agindo, o Senhor, quem impedirá? O Senhor é o Deus que nunca perdeu uma batalha. E nós cremos, Papai, na tua glória e no teu poder. Nós abençoamos os teus filhos e as tuas filhas. Pedimos que o Senhor se manifeste e se revele abundantemente. E que o Senhor venha trazer paz e graça a cada coração em Cristo Jesus. E a igreja diz, amém, Senhor. Amém, meus amados. Deus abençoe. Amém. Eu quero chamar aqui o Marcos e a Luciana, por gentileza. esse casal que está com a filhinha bendita aqui conosco. Por favor, nós vamos orar pela Melina, e o Marcos quer cantar uma canção em adoração a Deus pelo nascimento dessa criança bendita. Por favor, Marcos. Deus é o Deus da vida. Amém, queridos. Eu não vou fazer homenagem para minha filha. Eu vou abençoar minha filha. Antes do pastor abençoar e apresentar ela, eu quero abençoar ela. E o levita na casa do Senhor, ele abençoa cantando. Amém? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele e os teus cabelos desenhou cada detalhe. Um toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Deus planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe com um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você, princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Melina linda demais, perfeita aos olhos do Papai. Não vi jamais. Melina linda demais. Um texto de Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Esse versículo um pastor batista colocou na minha geladeira quando meu filho tinha 7 anos de idade. Hoje eu louvo a Deus como presbítero, está na igreja, é um abençoado, essa bênção é irrevogável. Você. E puxar uma sanfona aqui. Eu queria saber pregar igual a você. Mamãe, você, filho. Essa é uma noite muito abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, Marcos, por favor, meu amado. Fica aqui, meu querido. Vem aqui, reverendo, por favor. Deixa eu dizer algo ao seu coração. O mundo foi criado pelo poder da palavra. A humanidade cai pela mentira da palavra. O diabo mentiu. Eva acreditou. Desobedeceu a Deus. E nisso entra o pecado. Mas o mundo é restaurado pelo poder da palavra encarnada. O mundo é criado pela palavra. O mundo cai pela palavra mentirosa. E o mundo é resgatado pela palavra encarnada. É por isso e por tantos outros motivos que nós cremos na importância da bênção. A vida e a morte estão no poder da palavra. Presbítero Marcos, Luciana. E quem dela profere, comerá dos seus frutos. E eu queria convidar você que é pai, que é mãe, talvez num momento de raiva, de decepção, de vergonha, você tenha amaldiçoado seu filho, a sua filha. Talvez você tenha lançado palavras no rosto, desonrando seu filho, a sua filha. Eu quero convidar você a pedir perdão a Deus por isso. Vida e morte estão no poder da palavra. E o que nós vamos fazer aqui agora é exatamente a vida. De abençoar a Melina, de invocar o nome de Deus por meio de Jesus Cristo, pedindo a bênção, a guarda, a proteção e a bênção do Senhor. Então eu queria aproveitar este momento de não apenas nós vamos abençoar esta criança bendita, mas de você, meu querido, pedir perdão ao Senhor. E mais do que isso, de você hoje dizer: eu vou abençoar meu filho, eu vou abençoar minha filha, porque eles são herança bendita do Senhor. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor Jesus, nós abençoamos a Melina Camargo Borges com a tua presença gloriosa. Nós apresentamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pedimos que os caminhos dela sejam sempre norteados pela tua verdade. Que as suas veredas sejam veredas de justiça e da manifestação da retidão que há em ti. Que ela seja um esteio por onde quer que ela ande. Que o teu amor seja abundante e extravagante em sua vida. Que ela seja elo de unidade. Que ela seja elo de cumplicidade no Senhor. Que ela tire atos da incredulidade por meio da sua vida e da dedicação dela, para que ela possa, Senhor, ser um instrumento de um amor eterno, de uma aliança irrevogável. Nós abençoamos esta família, Senhor, o Marcos. Abençoamos papai, a Luciana, a Rebeca. Pedimos, Deus, que eles sejam cada vez mais fortificados e edificados. O Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Deus que estabelece uma marca que não pode ser apagada. E nós te pedimos então, Senhor, que a Melina seja uma grande bênção nas tuas mãos. Que ela seja sempre um motivo de orgulho aos pais. E que os pais possam educá-la, não apenas, Senhor, com palavras, mas com ações do temor, da santidade, da comunhão mútua entre o casal. Nós abençoamos esta família. E eu quero te pedir também, Pai, a todas as famílias que aqui se encontram, aos filhos e às filhas. A tua palavra diz que o Senhor viria no poder de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então mágoas, ressentimentos, problemas de relacionamento de pais a filhos e de filhos aos pais, que o Senhor permeie, que o Senhor entre no coração, no espírito, na alma de cada um, para que haja restauração, para que haja a bênção que enriquece, a bênção que traz a graça do teu nome e o poder da tua santidade, eu te peço, em Cristo Jesus. E a igreja diz, glória a Deus. Abraça sua filha aí, eu sei que muitos estão lá no culto infantil. Dê um abraço carinhoso, apertado no seu filho, na sua filha. Louvado seja o nome de Deus, meu querido. Coisa boa é ter uma família no Senhor. Deus abençoe, meus amados. Nós estamos para terminar o culto. Pode sentar, meus queridos. Quem gostaria de fazer um reencontro com Deus aqui hoje? Eu quero realinhar com o Senhor hoje aqui. Quem gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus diz, aquele que invocar o meu nome, aquele que crê com seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e confessar, crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou e confessar com sua boca que Ele é o Senhor, terá a vida eterna. Alguém gostaria de entregar sua vida a Cristo? Levante sua mão aí, onde você está, meu querido. Ok. Eu quero, meu querido, para antes de terminar o culto, convidar você a trazer seu dízimo, sua oferta. Nós fazemos isso porque sabemos que Deus é o Deus que nos sustenta, dele é o ouro, dele é a prata, e nós fazemos isso como um ato de adoração, fazemos voluntariamente e fazemos espontaneamente, com muita alegria. Então você que tem o seu dízimo e sua oferta, traga a casa de Deus, meus amados. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer a nossa fidelidade. E quando nós estamos dizimando e ofertando, nós estamos aprendendo a depender e confiar na voz de Deus, e obedecer os preceitos do Senhor. Então, meu querido, você que tem o seu dízimo, sua oferta, traga a casa de Deus. Eu quero compartilhar mais uma vitória da Manancial. Nós fechamos o projeto essa semana, do projeto acústico. O presbítero Henrique, como se ele esteve acompanhando aí conosco. Nas próximas 3 semanas, aí um mês, melhor dizendo, daqui a um mês, a gente vai ter aqui essas paredes vão estar revestidas com painéis acústicos, e isso vai melhorar muito o som da igreja. A gente tem buscado, meus queridos, a excelência, porque a gente entende que para Cristo a gente deve fazer o melhor, não apenas do ponto de vista material, mas sobretudo do ponto de vista, meu querido, do nosso coração, da nossa entrega. Então, é muita alegria, meu querido, porque é mais um passinho que nós estamos dando. E de passo em passo, o Senhor tem nos conduzido e tem feito milagres nessa igreja, meu querido. Eu louvo a Deus por isso, por aquilo que o Senhor tem feito. Que a graça infinita de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e dons do Espírito Santo de Deus estejam conosco, com os nossos descendentes, com os nossos familiares e com todo o povo do Senhor, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém, irmãos. Vão na paz, meus amados. Deus abençoe. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.